ZYI 534, onda média. AM 710 kHz, rádio emissora de educação rural de Santarém Limitada. Emissora oficial da Arquidiocese de Santarém. 56 anos de história na Amazônia. Nossa missão é evangelizar. Horas e 46 minutos. Neste domingo tem estreia Santarena no Campeonato Paraense. Independente Tapajós, 16h, direto de Tucuruí. É o Boto iniciando sua campanha no Estadual 2021. Independente Tapajós, neste domingo, 16h. Transmissão em cadeia com a Rádio Floresta de Tucuruí. Aqui na Rural, a campeã do esporte. Oferecimento: Ria New Esportes, tudo em material esportivo, Mercado Municipal e Rua Siqueira Campos. E Biomed, a loja da saúde, na Avenida São Sebastião, entre Moraes Sarmento e Silvino Pinto. Fone 992198900. Rural, a emissora que todo mundo ouve. Vamos todos juntos numa grande corrente, de bandeira na mão, levar o time pra frente. Todos unidos na mesma emoção, torcendo por uma vitória. Mas independente do placar, nosso clube é a nossa glória. A hora está chegando, a bola vai rolar. A galera está querendo ver a rede balançar. Quando você ouvir o apito, escutar os gritos do estádio ou a comemoração de um atleta, é porque começou a jornada esportiva. Jornada esportiva. Agora, aqui, pela Rádio Rural. Rural. Em Santarém, 15h48. 15h48. Um abraço, amigo torcedor. Estamos chegando com a nossa jornada esportiva neste domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. É o último dia do mês de fevereiro, amanhã já é 1º de março. Abraçando você em qualquer ponto da cidade, já aí na expectativa, a estreia do Tapajós hoje no Campeonato Paraense. Campeonato Paraense que começou hoje pela parte da manhã. O Campeonato Paraense começou, tivemos dois jogos. E a equipe do Bragantino já largou na frente, meteu 2-0 no Carajás. 2 para o Bragantino, 0 para o time do Carajás. Jogo realizado hoje pela parte da manhã. Túlio aos 45 do primeiro tempo e Cris Maranhense de pênalti. 2-0 para a equipe do Bragantino contra o Carajás e foi lá no Mamazão.